Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlio César Costa e eu sou mestrando no PROFEPT, o Programa de Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, o IFTM. E este é o ProejaCast, produto educacional da pesquisa Sala de Aula Invertida com uso de podcasts no Proeja, uma metodologia ativa inovadora. E neste episódio abordaremos um tema pertinente a este estudo, que são as metodologias ativas e as possibilidades de contribuição ao ensino-aprendizagem. Inicialmente, eu gostaria de fazer um convite para que você reflita sobre as escolas de antigamente e sobre as escolas da atualidade. O que nos vem à mente é o uso de quadro negro, o professor de costas para os alunos, um cenário em que o educador era o detentor do conhecimento, enquanto que os alunos permaneciam na maior parte do tempo passivos. Hoje em dia quase nada mudou. As metodologias ativas mudam a perspectiva do ensinar centrada apenas no professor, para a perspectiva do aprender, centrada no aluno. Ou seja, o estudante passa a ser protagonista nesse processo de aprendizagem, cabendo a ele o engajamento na busca pelo conhecimento e a responsabilidade pela sua aprendizagem. O professor deve ser um facilitador desse processo e não o detentor de todo o saber. A sociedade do conhecimento, fundamentada em tecnologias informacionais, requer proatividade, colaboração, personalização e empreendedorismo, através de competências cognitivas, pessoais e sociais, que não se obtêm convencionalmente através da educação tradicional. A adoção de metodologias ativas na educação é uma inquietação atual, fruto de processos e demandas que corroboram nesse sentido, como a disponibilidade de ferramentas e recursos tecnológicos, o perfil diverso dos alunos, as condições do mercado de trabalho e as competências indispensáveis para os indivíduos do século XXI. A internet possibilitou a veiculação de cursos, materiais e o ensino remoto, tornando cada vez mais flexível a relação espaço e tempo escolar, possibilitando o aprendizado em qualquer lugar e a qualquer hora, para um público heterogêneo. Esse processo de utilização de tecnologias se intensifica cada vez mais. Atividades podem ser planejadas, desenvolvidas, acompanhadas e avaliadas, intermediadas por tecnologias digitais. Desafios planejados contribuem para mobilizar as competências desejadas, intelectuais, emocionais, pessoais e comunicacionais. As metodologias ativas possibilitam o exercício da criatividade através da experimentação, o trabalho colaborativo e o debate através da reflexão sobre o ensino-aprendizagem, fazendo com que os conteúdos sejam aproveitados de maneira mais eficiente. As metodologias ativas são pontos de partida para avançar em processos reflexivos mais elaborados, de integração cognitiva, de desenvolvimento e de reelaboração de novas práticas. O aprendizado através das metodologias ativas se dá a partir de situações e problemas reais, experimentados durante o curso, idênticos àqueles que os alunos vivenciarão profissionalmente. Assim como na educação de jovens e adultos, na universidade, campo de maior aplicação de metodologias ativas, os alunos são estudantes, trabalham e enfrentam jornadas cansativas, exigindo métodos que possibilitem a aplicação de teoria em situações do cotidiano, que contribuam com a sua formação profissional. Existem vários tipos de metodologias ativas, com experiências em níveis variados, que podem promover práticas pedagógicas interessantes. Um espaço para discussão, planejamento, construção e criação de respostas ou soluções para problemas investigados, entre outras possibilidades. Um espaço para discussão, planejamento, construção e criação de respostas ou soluções para problemas investigados, entre outras possibilidades. Entre esses métodos temos aprendizagem baseada em projetos, estudo de caso, aprendizagem baseada em jogos e a gamificação. A aprendizagem baseada em projetos parte de uma questão norteadora, envolve a investigação sobre a concepção e a estrutura que compõem o tema abordado, através de inquirições que partem dos alunos, integrando áreas do conhecimento para a elaboração de um produto final. O planejamento dos projetos conta com a participação de educadores de diferentes componentes curriculares, e a tecnologia pode ser usada para a cooperação entre professores e estudantes, e também para a produção de materiais. A interdisciplinaridade e a integração de saberes têm grande importância na aprendizagem baseada em projetos, bem como a contextualização que a vivência acadêmica e social em geral proporcionam. As potencialidades são desenvolvidas e os problemas investigados na busca por soluções, através de uma prática cidadã. Sendo o currículo integrado uma denominação que visa contemplar uma visão global de conhecimento e promover a interdisciplinaridade, esta poderá ser mediada pela aprendizagem baseada em projetos, onde o diálogo é imprescindível entre as disciplinas que interagem entre si. Além da interdisciplinaridade, outro conceito desenvolvido é o da transversalidade, que surge com o tema gerador e relaciona-se aos conteúdos que atravessam todas as disciplinas, séries e períodos. O tema transversal ou gerador é um tema que relaciona conteúdos de diversas disciplinas e normalmente parte de um problema concreto. Percebe-se claramente a harmonia entre ensino integrado e a aprendizagem baseada em projetos. De acordo com Bender, no seu livro Aprendizagem Baseada em Projetos, Educação Diferenciada para o Século XXI, este é um modelo de ensino capaz de permitir que os alunos confrontem as questões e os problemas do mundo real, que consideram significativos, determinando como abordá-los e então agindo cooperativamente em busca de soluções. Outra metodologia ativa é o estudo de caso. Toda pesquisa tem um objeto de estudo e que precisa de um plano de investigação, delimitando o que será estudado. O estudo de caso é uma investigação empírica sobre determinado fenômeno contemporâneo, dentro do contexto real. Dessa forma, o estudo de caso visa elucidar as nuances que definem os limites entre o fenômeno e o contexto de vida geral. A metodologia tem como estratégia de pesquisa compreender o método que abrange tudo, com planejamento, incorporando abordagens específicas e a análise de dados. Os estudos de caso têm várias aplicações, sendo conveniente para pesquisas específicas de aspectos ou problemas em profundidade, em um período limitado de tempo. Além disso, podem ser adequados para investigações de fenômenos, quando há uma grande variedade de fatores e relações que podem ser diretamente observados e não existem leis básicas para determinar quais são importantes. Essa metodologia pretende promover discussões, debates, explanar e aprofundar conhecimentos sobre um fenômeno através de um estudo detalhado sobre eventos reais, objetivando explicar, explorar ou descrever casos advindos de suas próprias circunstâncias. Apesar do método enfrentar críticas relacionadas a evidências equivocadas ou visões tendenciosas que influenciam as conclusões e também as generalizações a partir da análise de determinados casos, a metodologia vem ganhando atenção, impulsionada, entre outras coisas, por uma necessidade de incorporar dados reais às pesquisas e, com isso, obter resultados mais contundentes. A aprendizagem baseada em jogos é uma metodologia ativa que foca nas perspectivas de complemento entre métodos de aprendizagem. Através da integração entre jogos comerciais ou educativos, envolvendo aspectos relacionados à concepção, desenvolvimento e utilização desses no aprendizado, são combinados com aulas tradicionais, para que esse processo não seja monótono. A aprendizagem baseada em jogos pode melhorar a motivação para aprender. Os alunos adquirem conhecimento brincando, tornando o processo de aprendizagem mais efetivo e influenciando positivamente no seu desenvolvimento cognitivo. Para a prática educativa ter êxito na sua aplicação, assim como outras estratégias, a utilização de jogos sérios demanda planejamento. Os jogadores devem dominar seu regulamento e conhecer o objetivo do jogo e o que suas decisões provocarão. Jogar é caracterizado por uma narrativa delineada de eventos, que carregam emoções e desafios, que são flexibilizados de acordo com o grau de domínio do jogo pelo jogador. A sequência correta desses desafios mantém o jogador motivado e focado, pois o resultado final só depende dele próprio, que tem controle sobre suas ações e dispõe de feedback imediato, através de prêmios que possibilitam a aprendizagem pelos seus próprios erros. Gamificação. A gamificação é muitas vezes confundida com a adoção de aprendizagem baseada em jogos. Porém, o que ela propõe é o uso de sistemas de regras semelhantes a jogos, para motivar os estudantes. Dessa forma, eles exploram a sala de aula como personagens em um cenário, executando tarefas, atingindo metas e vencendo desafios. Os alunos se envolvem no processo e a aprendizagem acontece de forma prática e divertida. Então, a grande diferença entre essas duas metodologias está na integração da mecânica do jogo com o conteúdo. A aprendizagem baseada em jogos integra totalmente os dois. Então, o jogo é o conteúdo. Por outro lado, a gamificação, os elementos do jogo, como recompensa pela conclusão de fases ou conhecimentos construídos e adquiridos. Não é impossível a aproximação da prática educativa e as práticas da cybercultura, mesmo diante da ausência ou precariedade de recursos, que impossibilitam a interação educacional tecnológica. Dessa forma, o game, uma abordagem cybercultural, pode ser utilizado em diferentes atividades pedagógicas, através da gamificação de conteúdos, materiais didáticos e dinâmica das aulas. E chegamos ao fim deste episódio. Espero que o conteúdo aqui apresentado possa contribuir para a reflexão do uso de podcasts associados à metodologia de sala de aula invertida na prática educativa do ProEja, na busca por engajamento, protagonismo e permanência no ensino, em contraposição à evasão escolar neste programa. Lembrando que este trabalho não pretende encerrar essa discussão sobre esse tema. Todas as referências deste episódio estão disponíveis no repositório do produto educacional, em projecast.blogspot.com. Desejo a você um ótimo dia e agradeço imensamente sua atenção. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlio César Costa e eu sou mestrando no ProfePT, o Programa de Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, o IFTM. E este é o ProEjaCast, produto educacional da pesquisa Sala de Aula Invertida com uso de podcasts no ProEja, uma metodologia ativa inovadora. Neste episódio, será apresentado o conceito de sala de aula invertida, a utilização de podcasts nessa metodologia ativa e fatores que corroboram com o sucesso ou com o fracasso desse método. As velhas coordenadas espaço-tempo de ensino-aprendizagem sucumbem diante das mudanças tecnológicas, sociais, comportamentais, culturais e econômicas. Sem uma divisão clara entre os que transmitem o conhecimento e os que recebem, pois vivemos em um mundo globalizado e pautado por inovações em todos os campos. A escola não consegue atender à urgência das demandas em alinhar o conhecimento com a experiência de mundo, que somente a vivência e a prática cotidianas são capazes de suprir, fazendo-se necessário levar em conta a realidade de cada indivíduo e o meio em que ele está inserido. Dessa forma, as tecnologias podem auxiliar nas práticas educativas, viabilizando a educação através de alternativas complementares na contemporaneidade, aonde a sociedade sofre transformações dinâmicas, exigindo da escola protagonismo na formação de profissionais que estejam em aperfeiçoamento constante e busquem soluções criativas e viáveis para suas demandas. A popularidade e disponibilidade de dispositivos digitais corrobora com as possibilidades de êxito na utilização de recursos educacionais digitais. Segundo a 31ª Pesquisa Anual da Escola de Administração de Empresas do Estado de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, realizada em 2020, o Brasil tem 424 milhões de dispositivos digitais, como computadores, tablets e smartphones em uso. A pesquisa ainda aponta que a relação da quantidade de smartphones por habitante é acima de 1, com um total de 234 milhões de aparelhos. Se considerarmos notebooks e tablets, a relação sobe para 1,6 dispositivo por habitante, totalizando 342 milhões de aparelhos. De acordo com o relatório de estado de serviços móveis de 2018 da consultoria N, considerado um dos mais completos do mundo, especializada em dados sobre aplicativos para dispositivos móveis, o Brasil é o quinto país no ranking mundial em tempo gasto no uso de aparelho celular com sistema Android. No contexto da sala de aula invertida, ao contrário do ensino tradicional, o aluno tem acesso ao conteúdo antecipadamente. E com isso, tendo conhecimento prévio das disciplinas, os educadores podem organizar e planejar melhor as aulas e utilizar, sempre na medida do possível, recursos e ferramentas que complementam o aprendizado, por exemplo, vídeos, podcasts, imagens, textos, entre outros materiais. Os professores Bergman e Sanz, no livro Sala de Aula Invertida, uma metodologia ativa de aprendizagem, conceituam sala de aula invertida como sendo o que basicamente era feito em sala de aula agora será executado em casa, e o que tradicionalmente era feito como trabalho de casa agora será realizado em sala de aula. A abordagem invertida, de acordo com os autores, tem dentre os seus princípios a melhor utilização do tempo em sala de aula. O foco passa a ser o aluno, que estuda o material disponibilizado antes da aula, enquanto o professor passa a atuar como facilitador da aprendizagem, elaborando materiais didáticos, planejando a melhor forma de abordar os conteúdos e atividades pedagógicas e avaliando sistematicamente o trabalho dos estudantes, através de feedbacks. Dessa forma, o processo de aprendizagem é centrado no aluno, o que exige mais autonomia dos estudantes e proporciona maior motivação e envolvimento. O professor tem papel fundamental neste processo de construção dos saberes necessários para executar práticas em sala de aula. Antes da aula, ele utiliza ferramentas digitais ou materiais didáticos para planejamento que contribuam com a educação e compreensão dos conceitos abordados. Durante a aula, o professor norteia atividades didáticas, práticas, onde os alunos buscam respostas individual ou coletivamente. Depois da aula, o professor aplica testes para verificação da aprendizagem através das metodologias utilizadas. Apesar de parecer simples, a preparação do professor é indispensável. Além do diagnóstico da turma para mediar as atividades que serão desenvolvidas e selecionar as tecnologias que melhor se adequem. Muitos projetos de sala de aula invertida fracassam devido a diversos fatores, entre eles, salas de aulas lotadas e local inadequado para o trabalho colaborativo em grupo, ausência ou conectividade ruim de um ambiente de rede escolar, entre outras limitações estruturais. A ausência de feedbacks e da avaliação do professor nas atividades práticas em sala de aula. O conhecimento limitado sobre sala de aula invertida, o que acarreta em uma implementação negativa e adaptação deficitária dos materiais didáticos. Bergman e Sanz defendem que o uso de tecnologias digitais pode enriquecer a aprendizagem, dinamizar as práticas educativas e conectar os professores, alunos e conteúdos que serão estudados. A educação conectada pode integrar sala de aula, escola e seu entorno, além de espaços virtuais de aprendizagem. As tecnologias ampliam significativamente as perspectivas em relação à pesquisa e permitem a interação e o feedback em tempo real com outras pessoas. E diversas concepções e fenômenos, muito além das fronteiras físicas da escola, em um diálogo intenso, abundante e constante. As tecnologias ampliam significativamente as perspectivas em relação à pesquisa e permitem a interação e o feedback em tempo real com outras pessoas e diversas concepções e fenômenos, muito além das fronteiras físicas da escola, em um diálogo intenso, abundante e constante. De outra forma, o uso desses apenas reforçará a educação tradicional, evidenciando a necessidade de formação continuada para o desenvolvimento de múltiplas competências dos educadores. Para além do usual, o podcast, quando utilizado como recurso pedagógico, pode desenvolver habilidades cognitivas fundamentais, resgatar traços da oralidade e trabalhar o potencial da aprendizagem auditiva. O podcast está relacionado às necessidades e disponibilidades de recursos atuais e traz à tona particularidades do ser humano e do processo de ensino e aprendizagem, que impulsiona a expressão e a comunicação. No entanto, embora haja uma certa facilidade e baixo custo, trabalhar com um recurso distante daqueles ditos comuns pode ser desafiador. Podcasts são arquivos digitais de áudio, disponibilizados para download ou acessíveis via streaming, que podem ser escutados quando e onde o ouvinte desejar. O formato é versátil e, além de democratizar o acesso ao conhecimento, as possibilidades que esse formato permite são várias. A disponibilidade própria de conteúdo na internet facilita o acesso e a interação ativa dos alunos.